いえ。 メケン。Okay, bro. Sério? Ah, vá lá, foda-se, bicho. Mas ele já abusou. Entrou aí um bacana agora. No. Hi. Hi, Schmitz. Schmitz. Stitz. Stitz. Play drums. Speed. Thank you. Thank you. Playing. Misfit. Volume up. Misfit, play, volume up. Up.